sucesso. Meu chapa, meu som, mercadoria que os viciados não param. Tenho do bom aqui pros caras viajar. E ninguém será o mesmo aqui depois se voltar. Uma tonelada por dia na rua, tipo Frank Lucas. Mil experiência por dia, meu peito busca. De olho no jogo enquanto os bicos dá o papo. Se falo que não deve ser costura, a boca do sapo. Vim pra vencer e nem a morte me impede. Nem no rap que esse monte de cara é skinhead. À noite, bagulho fere com os pretos que te persegue. Você e sua mina nem me viu, ninguém me vê, se escurece. Sabem da onde eu vim, não sabe onde eu vou. Mas sabe o que vem de mim, a rua me aprovou. Mistura saber viver com fumar. Se é com vencer, com os beats do Doc Soul você vai ter gasper. Oh, minha fé em primeiro. Espelada 2 levou gangueiro. Vem que vem com nós, sou mesmo. Tamo correndo família com paz, amor, dinheiro. Minha fé em primeiro. Espelada 2 levou gangueiro. Vem que vem com nós, sou mesmo. Tamo correndo família com paz, amor, dinheiro. Eu tô na rua com os vagabundos. Se 30 cê acha muito, se eu tô nos alto-falantes, seu bairro balança junto. 1984 nasce o mestre da cerimônia, batendo asa na selva, um anjo na Babilônia. Eu vejo a saga dos homens, a rua tem vários nomes, alguns eternos no crime e outros em microfones. Vida no gueto é o que os moleque consomem. Pra que atendeu escola, onde os muros carrega meu nome, meu verso em ruas quentes. Filantres nunca me entende. Se a palavra é munição, suas armas estão sem pente. Enquanto o Zé Povinho perde os dentes, eu tô ligeiro, time prova vida. Um por amor, dois por dinheiro. Sobreviva a cada tiro certeiro. Nunca verão meu enterro. Diamante aqui pra seu desespero. Gasper tá tipo coveiro. Olha o perigo, tiro sujeira dos ombros. Depois o enterro dos inimigos. Minha fé em primeiro. Espelada 2 levou gangueiro. Vem que vem com nós, sou mesmo. Tamo correndo família com paz, amor, dinheiro. Minha fé em primeiro. Espelada 2 levou gangueiro. Vem que vem com nós, sou mesmo. Tamo correndo família com paz, amor, dinheiro. Sensacional.